vontade de lutar pelo Brasil. Salve a turma, salve a luta, subúrbio, nossa verdade. Carecas do Brasil, honra, glória, dignidade. Vem. Oi, oi, oi. Corto meus suspensórios nas ruas da cidade. A vontade de viver e a seguir de vencer. Essa é a vida que escolhi, jamais abandonarei. Essa é a vida que escolhi, jamais abandonarei. A luta do dia a dia, as brigas, a diversão. Uma cerveja, uma garota, os agitos do salão. Essa é a vida que escolhi, jamais abandonarei. Essa é a vida que escolhi, jamais abandonarei. A bandeira de combate, vontade de lutar pelo Brasil. Salve a turma, salve a luta, subúrbio, nossa verdade.